Difusora de Alagoas. Frequência 960. A emissora oficial do estado. ZYH241. Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esporte, notícia. Aos sábados, das 22 à meia-noite, aqui na Pioneira. E por falar em saudade. Rádio Saudade, um programa que envolve música, poesia e a história do nosso rádio. Rádio Saudade, sucessos nacionais e internacionais da era de ouro do rádio. Pesquisa e roteiro musical, Givaldo Kleber. Apresentação, Fernando Cedrin. Imperdível. Agende. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Entardeceu nas quebradas do sertão. Na difusora o tempo mudou o clima. Liguei meu rádio, a brisa deu um açoite. Estou na boca da noite ouvindo Messias Lima. Quando o dia vai embora, a tarde é quem sente a queixa. O portão da noite abre, a porta do dia fecha. E a boca da noite engole os restos que o dia deixa. Meu irmão trabalhador, a você da roça, da indústria canavieira, a você vaqueiro, tirador de leite, fazendeiro, pecuarista, boa tarde. A você que faz a segurança em nosso país, Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, Batalhões de Trânsito e Bombeiros Militar, Guardas Municipais e Agentes Penitenciários. E a você, vigilante, cochilante, dormilante, guarda noturno. Opa, opa, sereno, boa tarde. A você da saúde nos hospitais, públicos ou privados. A você da construção civil, não importa a função, do engenheiro ao peão. Boa tarde. A você, rodoviário, motorista, cobrador, cobradora, taxista, transporte alternativo. A você, carreteiro, caminhoneiro, caçambeiro, carroceiro. Boa tarde. A você, comerciante, comerciário, industrial ou industriário. Aí no cais do porto, boa tarde para você, portuário. E lá na CPTU, para os ferroviários. A você, meu irmão, das feiras livres da nossa capital, da região metropolitana, do interior e dos estados vizinhos, até onde chega a nossa difusora. Boa tarde. Quero abraçar você aposentado ou aposentada, a você minha amiga secretária do lar, você dona de casa, boa tarde para vocês. A você do rádio, da TV, dos portais de notícias, dos jornais escritos, boa tarde. A presidência de Augusto César, o homem da Pampa Branca. A direção é do Jorge Henrique, o Borjão. Departamento técnico é com ele, o vovô Zé Lins. Na discoteca, Petrônio Soares. Na gravadora, sabe quem é, menino? Jalon Cabral Neto. É Jorge Martins. E Odilon, as três férias que comandam a nossa central de gravações. Na técnica de som, Ricardo Melo. Começar o programa de hoje com muita alegria, agradecendo a você que está sempre conosco, todas as tardes. Agradecer a Deus por tudo, por mais um dia, pela vida, pela visão, pela audição, pela saúde, pelo ar que respiro, pela água e pelo pão. Obrigado, meu senhor. E começando mais um programa na boca da noite de hoje, vamos tocar forró, vamos fazer a sua alegria, né? Abraçando também o meu amigo Antônio Manuel, também é um dos operadores aqui da nossa difusora, né? Abraçando a todos os colegas aqui da emissora. E a você também, né, que está em casa aí ouvindo a gente. Grande abraço para você. Vamos tocar forró? Meu filho, você que está aí mexendo do outro lado do computador. Embrulhe e manda, garoto! Rapaziada, tá na hora aí dos nossos apoios culturais aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais forró pra tu, menino. Oxi. Estamos apresentando Na Boca da Noite. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201 3315-4201 3315-4202 3315-4202 e 3315-4203. 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Voltamos a apresentar Na Boca da Noite. Messias Lima. Na Boca da Noite. Vamos tocar forró? Simbora, simbora, simbora, que o povo quer saber de forró, né? De conversa fiada, não. Vamos embora! Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Eu tô aqui pra trazer sua alegria, pra tocar forró, pra você escutar nessa tarde maravilhosa. Vamos embora, meu garoto. Embrulha e manda! Embrulha e manda! Na difusora o tempo muda de clima. Estou na boca da noite ouvindo Messias Lima. Messias Lima. Eita, rapaziada, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que a noite é longa. Vamos embora que vai chover e não tem lenha. E quem faz conversa comprida é quem tem moça pra casar. Lá em casa não tem mais. E vamos agradecer a você que esteve conosco desde as 17 horas até agora. Agradecer a Deus por mais um dia, mais um programa. Ao nosso irmão que está na mesa de áudio aí participando desse trabalho bonito com a gente. Fiquem com Deus e boa noite. Em Maceió, 18 horas, Hora do Ângelus. ZYH241. Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esporte, notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Em Maceió são 18 horas mais 2 minutinhos. Hora de esporte na Difusora. Se a bola rolou, a resenha do povo falou. E se a bola entrou, a resenha do povo falou.